Nosso tema dessa tarde é felicidade. Quem de nós não quer ser feliz? Todos nós, né? E todos nós temos os nossos métodos para buscar essa felicidade. E se nós observarmos, métodos às vezes diferentes entre uns e outros. Porque cada um de nós é um. Cada um de nós tem as suas experiências, cada um de nós carrega os seus anseios, e isso nos diferencia. Queremos chegar talvez no mesmo lugar, só nos utilizamos às vezes de caminhos diferentes. Lá na Grécia Antiga, os filósofos, que são a nossa base, né, de pensamento, eles já diziam que a felicidade é o objetivo do ser humano. Talvez não seja o objetivo, né? Porque quando a gente busca muito ser feliz, talvez a gente passe a vida toda buscando e não encontre nada. Porque, como eu disse, nós buscamos de formas diferentes. A questão é, o que é que nós estamos buscando? Sim, felicidade. Mas, exatamente, qual é essa felicidade? Nós precisamos elaborar esse conceito para saber na direção de que nós estamos indo. Porque o próprio Jesus disse, né, que a felicidade não é desse mundo. Ele quer dizer o que com isso? Que se nós buscamos felicidade nas coisas desse mundo, nós não encontraremos felicidade. Nós encontraremos momentos de alegria, momentos até felizes, mas momentos que são muito rápidos. Porque aquela satisfação que é o ter, ele se esvai muito rapidamente e nós já temos que correr atrás de outra coisa para suprir essa necessidade que deixou aberto em nós um buraco. Porque, na verdade, aquilo ali não é o que a gente precisa. Nós temos carências interiores, necessidades básicas, que se nós não suprirmos, nós estamos tentando sempre tapar com coisas que não são adequadas. Então, a gente vai entendendo que essa busca pela felicidade, além dela ser individual, ela tem que ser configurada com coisas que são realmente necessárias. Nós, como espíritas, a gente sempre fala que nós só levaremos, quando nós desencarnarmos, aquilo que realmente é nosso, dentro, por trás desse corpo que nós estamos enxergando. A questão é que dentro desse nosso dia a dia, nós vamos buscando coisas que nós não vamos levar. Que a gente se ilude achando que isso vai me tornar mais feliz. Nós somos caracterizados, a humanidade, obviamente não todos, né, mas em graus, como acumuladores. A questão é que nós temos que acumular as coisas, os tesouros do coração. Aquela virtude ou aquela qualidade que me permite ficar mais próximo das outras pessoas, entender os outros. Quantas pessoas que têm possibilidades materiais, mas que não se sentem felizes? Quantas vezes nós mesmos dizemos para aquela pessoa que está passando, às vezes, por um problema de depressão, e nós olhamos e dizemos, mas, puxa, ela tem tudo. Ela tem tudo de acordo com o nosso olhar. Mas talvez ela não tenha tudo que ela esteja buscando ou que ela queira. E aí ela se sente infeliz. São duas coisas bem distintas, felicidade e infelicidade. Tem um autor que diz que a gente só sabe o que é infelicidade porque a gente já conheceu a felicidade. Interessante para a gente pensar também. Pesos diferentes. Mas então, a gente percebe dentro desses exemplos que aquilo que a gente considera como essencial e que a gente gasta no mínimo metade da vida buscando, às vezes toda, aquilo ali às vezes é muito vazio. Que quando a gente chega lá no, ponto próximo do fim, a gente questiona, ou a gente até reflete, diz, poxa, eu podia ter pisado diferente no acelerador, ter ido com mais calma, ter apreciado a paisagem em volta dessa estrada que eu percorri, e talvez eu estivesse mais abastecido de coisas importantes agora. A gente repete isso, mesmo sem estar chegando lá, né? Acho, para que a gente, de repente, consiga questionar algumas coisas do nosso dia, que são importantes. Dentro dessa caminhada, o ser feliz é uma consequência, não é uma busca. É uma consequência dos nossos atos diários. A todo momento nós estamos jogando para fora os nossos conceitos. Conceitos estabelecidos naquilo que nós estamos fazendo. O que eu faço é o que eu sou. E tudo que eu faço me traz uma resposta. Uma resposta do universo que é composto por nós, inclusive pelas pessoas com quem eu me relaciono. Será que essa resposta está sendo agradável? Está me tornando feliz? Porque senão eu tenho que fazer perguntas diferentes para obter respostas diferentes. Uma coisa é certa. A prática do bem, o bem verdadeiro, o bem sem intenção de retribuição ou de reconhecimento, ela nos torna mais felizes. Por quê? Bem verdadeiro. Porque quando tu faz isso, tu torna alguém mais feliz. Esse alguém se enche. Se não for felicidade, vai ser gratidão, vai ser reconhecimento, vai ser a simples alegria. É muito interessante quando tu consegue provocar isso numa pessoa que não está esperando isso. E a resposta é imediata, porque muitas vezes ela não precisa falar, não precisa dizer nada, não precisa demonstrar. O simples olhar que nos conecta, a gente percebe. E a consciência tranquila, né? É outro fato da nossa felicidade. Ter a consciência tranquila de que eu fiz aquilo que estava ao meu alcance. Eu fiz aquilo que eu podia fazer naquele momento. Mas eu fiz. O Cortella, aquele teólogo, escritor, filósofo, professor, ele tem vários títulos, né? A gente não sabe nem qual dizer. Ele comenta numa das falas dele que a pessoa quando está chegando, vamos ver, num momento derradeiro, normalmente por uma doença, né, que tu sabe que tu está, nenhuma delas chega e diz assim, eu queria ter um pouco mais de tempo para poder mandar nos outros, para poder ganhar mais dinheiro, para poder fazer aquelas coisas que eu disse que nós gastamos uma boa parte da vida fazendo. Ninguém diz isso. Todo mundo diz o contrário, né? Eu queria ter mais tempo para, de repente, fazer o que eu deixei de fazer, ou fiz pouco, que é abraçar aquelas pessoas que estão do meu lado, que é reconhecer o valor delas para mim, o significado que elas têm na minha vida. Porque isso nos torna felizes. Perceber o outro. Nós somos gratos eternamente pela família que nós temos, que mesmo olhando, às vezes a gente pode dizer, não, mas tem famílias melhores ou a minha não é tão boa, porque eu passei por isso, isso e isso. Mas se nós entendermos que aquela família é o que nós precisávamos, porque através das dificuldades impostas, ela me proporcionou crescer como espírito. A não ser que eu não queira, mas ela me proporcionou. Então a gratidão pela família, a gratidão pelas pessoas que nos rodeiam, que nenhum encontro é por acaso, gratidão pelos acontecimentos que provocam em mim a dificuldade de aceitar, porque são esses que trazem a grande oportunidade de aprender, Aquilo que vem fácil, que eu recebo fácil, aquilo eu estou preparado. Mas aquilo que vem e que eu resisto, que eu não quero, aquilo ali traz alguma coisa para mim aprender. E essa falta de resistência vai me fazer ser mais feliz. Voltando a Jesus, quando ele diz a felicidade não é desse mundo, realmente. Esses valores que nós estamos tentando levantar são valores eternos, valores, como a gente poderia dizer, do outro mundo, mas na verdade também são desse, né? Porque como espírito nós andamos em todos esses mundos, nós vamos e voltamos, nós estamos numa jornada eterna e grande. Grande no sentido da amplitude que ela nos proporciona. Então, é possível ser feliz. A questão é no que nós estamos concentrando as nossas energias mais puras, mais essenciais, internas que nós temos, no que nós estamos colocando o nosso foco. Porque isso vai fazer toda a diferença. É por isso que a gente fala também muito, né, da leitura. Porque a leitura ela amplia o nosso horizonte. Através das experiências a gente aprende, mas a gente tem sempre uma resistência, às vezes, com aquele outro. As nossas verdades se chocam e às vezes a gente não aceita a verdade do outro. Mas então a leitura ela é possível ampliar esse nosso conhecimento e através disso fazer com que essa busca ela seja mais rica e mais verdadeira.